Atento a tráfego do Juliette Vitor Charlie, mantendo 3.000, mantendo 035, 12 horas, 15 milhas, rumo Pocho, evoluindo sobre a vertical de Valença. Fique atento ao tráfego. Desano 44, desça para 4.000 pés, o altímetro em Salvador, 9.0.4. Desce para 4.000, ajuste 9.0.4, tá? 3.1.4.4. Juliette, Vitor Charlie. Chama Juliette, Vitor Charlie. Desce no meio, prossiga via Alfa, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3.2, no meio. Flante, Bravo Delta. Tango Juliette, Vitor Charlie, ao controle. Tango Juliette, Vitor Charlie, está prosseguindo agora para Salvador. Está com Juliette, Ancora e Mari, ou então, Stap. Inicialmente, informa o tráfego do Alfa Tango Tango. Agora, 11 horas, 8 milhas, cruzando 3.710 em subida para 105, no rumo oposto. É um Charlie 402, fique atento ao tráfego. Aguarde para prosseguir instrumentos do Salvador. Tá cruzando, pela minha indicação, cruzando 3.900 agora. Ah, tá bom. Vai ficar atento ao tráfego aí, o direto do TPR. E após, quando liberar, também tentar aí pra lá, um ILS em Salvador. Afirmo. Fique na escuta, atento ao tráfego, aguardando prosseguir instrumento, Salvador. Tá 3895, cruzou 1.50, chame Recife agora nas frequências. 1.25, 1 alternando 3.325. Ok, vai chamar 1251 ou 3325 ou tá 3895. Controle, Papatango Juliette Bravo Delta, decolou no altar, se escuta. Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 090, vai lotar. Para 090, Juliette Bravo Delta. Estabilizado, 3804. Complete a aproximação e chame agora a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, tá 3804. Gol no 754, livre LS, desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador permanece 1.0.4, informe estabilizado. Tá 3144, reduza para 1809. 1809, 3144. Azul 4463, cruzou 1.50. Chame Recife agora nas frequências 1251, alternando 3325. 1251, alternado no 3325, azul 4463. Juliette Vitor Charlie. Obrigada. Já superou o tráfego anteriormente informado, confirmando a tripulação, aeronaves são homologadas e habilitadas, instrumento? Afirmativo, então, é voo de check, S-check, inclusive, e ISR, mas tem gente homologada instrumento, direto de tocar. Ok, senhor, qual o nível que se propõe para seguir instrumento, Salvador? Então poderia nos retornar para o final de ILS? aproximo, porém solicito. Qual o nível que o senhor propõe para seguir instrumento a Salvador? 40040. Ok, sub e mantém. Plano modificado a partir de agora, 1443. Sub e mantém o 040, aguardando vetoração para final do LS X-Ray. Dá 1-0. Ok, está subindo para o 40 e aguardando o LS X-Ray. Troco, troco nacional. Excelente, mantém o ponto de espera, o Xenia 6254. Mantendo o ponto de espera. 3144, desça para 3.000 pés. Permanece 1014 no altímetro, agora final ele é 3.000 pés, 1014, então 3144. Alfa Tango Tango, quando possível, estimado de pouso em conquista. Positivo, 1540, Alfa Tango. 1540, copiado. Juliette Vitor Tchelli já atingiu o 040. A gente aciona identificação, aguarde contato radar e vetoração para final. Aguardando, identificou, Juliette Vitor Tchelli. Vitor Tchelli, contato radar 25 milhas sudoeste de Salvador. A partir de agora está sob vetoração para final do LS X-Ray. Curva esquerda, tua 070, terá como limite o localizador, informe no ideal de descida. Esquerda 070, o limite é o lado. Já está no ideal de descida, já. Desça então para o 2.000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0-4. 2014, o Juliette Vitor Tchelli. Bruno 754, estabilizado? Afirmo, 754. Compete aproximação e chame Torre Salvador agora em 1-8, decimal 95. 7895, 754. 3144, livre LS, desça para 2000, informe estabilizado no localizador. 2000, autorizado LS, 3144, vai apertar estabilizado. Tango, tango. Escuta, suba 105, mantenha-se em condições visuais e chame Recife nas frequências 1288, alternando 1260. Positivo, vai seguir para 105, chama lá Recife 1288, alternando 1260. Obrigado, amigo, chama ali. Igualmente. 6254, livre decolagem da 10, 110 graus com 15 nós. Livre decolagem, pista 10, acionei 6254. Juliette Vitor Tchelli, nesta proa está autorizado a interceptar o localizador e prosseguir no LS X-Ray da 1-0, de forma estabilizada. Entendi, apostará estabilizado, Juliette Vitor Tchelli. Recebe pouso, 1754, baixo alado. Center. Xenia 254, decolou os 47, controle em 1208, boa tarde. 208, boa tarde, 6254. Salvador, boa tarde, o Xenia 6254. Xenia 6254, boa tarde. Contato radar decolagem, tudo mantém o nível de voo 360 após 2.000 pés, direto Leda. Subiram ao 360, cruzou 2.000 agora, tá voando direito a Leda, 6254. Estabilizado, tá 3144. Tá 3144, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Oi, Salvador, 1895, 3144, até daqui a pouco. Salvador, boa tarde, está 3144, estabilizado o final da 1-0, baixada travada. Excelente, continue a aproximação, número... número 2 para pouso. Vento 110 com 149, informarei pista livre, TAM 3144. Entre TAM 3144. Solo 754, Solos 49, libera a direita, chame Sol 1219. Direita 219, gol no 754. Solo L 6741, para pro segue treinamento na dela. Autorizado, seu aprendiz está aqui. Autorizado, L 6741. Boa tarde, eu vou no 754, lembrou? No 754, prossiga via alto, chama antes da Juliette. Chama na antes da Juliette, gol no 754. 0-3144. Livre pouso na pista 10, o vento 110 graus, 149, 3144. Livre pouso na 10-3144. Zona 44, seu solo 51, chama agora o solo, é 1219. 219, tá 3144. Solo Salvador, tá 3144, livrou. 3144, dando passagem a um gol, vai passar sua frente em poucos instantes, prossiga via alfa, vai manter posição antes da Juliette. Após o gol, segue via alfa, mantém antes da Juliette, 3144. Treinador Juliette Vitor Charles. Bruno 941, boa tarde, assina a retificação, desse Mateão 050, estou autorizado a chegar da margem. 050, chegar da margem, Bruno 941. Opa, opa, agora. Juliette Vitor Charles, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Boa tarde, Paparrão, é Juliette Vitor Charles. Juliette Vitor Charles. Sentido ao trânsito, informe checado, vento 110 graus com 15 nós, Juliette Vitor Charles. 110 com 15, sente, está embaixo travado já. Sente. Livre pouso, pista no zero, 110 graus, 149, Juliette, Vitor Charlie. Livre pouso, 0, Juliette, Vitor Charlie. 6 horas e 40, alternando Galeão. Objeto 6741, no táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-18.95, ajuste no 0 no 4 e bom voo. Autorizado táxi, bate Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1014, ajuste 6741, grava. Voo no 754, após a passagem da aeronave da Webjet, iniciando o táxi a partir do portão 1-0. Após a mesma, ingressa Juliette, para o mesmo portão 1-0. Ok, após a passagem da aeronave Webjet, segue via Juliette para o 1-0, Gol no 754. Então 3-1-4-4, após o ingresso da aeronave da Gol, ingresso Juliette 1-1 no portão. Após o Gol, Juliette 1-1, 3-1-4-4. Webjet 672, na autorização para Fortaleza. Objeto 6721, informação agora em curso November, Fortaleza, autorizado nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta upper Zulu 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5-1-21. Autorizado Fortaleza 330, a primeira 10, curva esquerda, Momo Froti, upper Zulu 1-9. 208 é o controle, 5121 no transponder, Webjet 6721, portão 4. Correto, 6721 da Web, 04, chama pronto para o estacionamento. Rono 941, confirme velocidade indicada. 2709, padrão. Sim. Três, confirme velocidade indicada. 2609, 3303. Sim, 2509. Mantém cabeceira no zero, web 6741. Cruzado, aliás, manter no zero, web 6741. Juliette, Bravo Delta, confirme o estimado ponto. 1600, Juliette, Bravo Delta. 1600, gente, copiando. Ligou 1600, gente, informação mais, passou 2100 para 1700, após o favor. Gol no 1600, chegada a Mari, desça para nível de voo 070, QNH 10, no 4, reduza para 2509. Já está mantendo a entrada de 2509, será que você reduz a mais? Sim, te mantenho 2509. Mantendo 2509, gol no 600, pode completar o perfil da Mari, solicita o INS Wheel que dá 1-0, prova do Terra Vida 369. Gol no 600, ciente, aguarde para a autorização do procedimento. Azul 4076, chegada a mar e desça para nível de voo 080. QNH 1094, reduza para 2509. Controle 741, decolou 58, controle em 1-208, uma boa tarde. 208, boa. Kilo Zulu, apresentou o plano na sala IE Salvador. Cliente, acione código transponder 0124, mantenha-se em condições visuais, ajuste aos corredores voando através de Paripe, reporte no ponto ideal de descida. Para cruzar. Este plano de voo modificado ao Zuno 458, reporte no ponto ideal de descida. Web 6741, boa tarde, contato radar, saída da Leda Bridge, sub mantendo de voo 340. Da Leda Bridge, subindo para 340, Web 6741, possibilidade já direto Leda? Mantenha o perfil de saída, Web 6741. Manterá. Azul 4076, reduza para 230 nós, número 5 na aproximação. 230 nós. Voo 6600, reduza para 210 nós, número 3 na aproximação. Voo 9941, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento de INEA, passabilizado. 2000 no 0 no 3, autorizado procedimento de INEA da 10, passará. São 3283, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 5000 pés, confirma, 3000 pés, ajuste no 0 no 4, 3283. Ajuste no 0 no 3. Ah, já, beleza, padrão. Voo 600, desça para nível de voo 050. 050, voo no 600, autorizada para o Adolfo Vitor 369, para o IAC, para o Luiz, corrido. Voo no 600, mantenha o perfil de chegada. Ok. Gol no 600, após ITAP, autorizado Serra Vito 368, 366, desça para 2.500 pés. Ajuste no 093. Após ITAP, 366 para 2.500 pés, o gol no 600. Gol no 600, reduza para 1909. 190, gol, 1600. Web6741, chame centro, recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 4076, reautorizado, nível de voo 050. 050, bastante. Estabilizou, 941 visual. Gol no 941, complete final do procedimento LS, chama em torre na frequência 118.95. 1815, gol 941. 1895. 1895. São 3283, desça para 2.000 pés, ajuste no 093, autorizado final do procedimento LS, reforça a visão. 2.000, ajuste padrão, reforça a visão do LS, 0103. Lima, quilo Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste no 094. 941, boa tarde, baixar trabalho visual. 1941, livre pouso no 0, vento 110 graus, com no 69 no 941. Livre pouso na 10, eu vou no 941. 1941. Oxané 6141, bom dia. Chegada bom, fideza para nível de voo 050. 050, bom. Azul 4076, reduza para 1909. 1909, 4076.